linha de Sapucaia. De rola altas ladaia, ladaia, soca Cláudia Raia. Vê se drops, mas não caia. Na Uruguai, pego o Assunção. Tô subindo Zona Sul, fechado com os mais loucão. Cola Leito, Tutis e também o Leal. Os moleque chegando, as novinhas vindo da moral. Aqui a gurizada é ruim, é animal. É distrito apresentando rap nacional. Opinião bombando, ha. Quando que não, hoje na CB Cololo. Quem é distrito fechadão? Sapucaia, Esteio e Porto. Os moleque são embolado. Beat rolando solto, hoje os MC tão encarnado. Leal no volante, como de cotidiano. Solto uma zima e dou risada, junto com meus mano. Noite recomeçando e eu já tô arrasando. Mas sigo junto, quando possível vou improvisando. No outro lado da rua, vejo várias menininhas. Tô observando a hora de chegar naquela moreninha. Chego chegando, aquele papo de vagabundo. Já grudou na minha mão, veja, eu tô no lucro. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesmo, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesa, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesmo, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesa, só bebendo aquele trago. Distrito do Quinte, copo na mão, bebendo aquele trago. Já me traz a poção do caldeirão do mago. De Porto a Esteio, por aí eu vago. O Luquinha Sapucaia, minha zata eu trago. Sei que as gatas tão colando e elas também querem dropar. Já dá um destaque nessa bike, então vai que cola. Se é dos nossos, chega junto, só não vem pra molar. É o distrito do Cito e elas falam rola. Eu na mesa, chapadão, tô devagar. Não sei se tô alucinando, eu tô avistando até o Jaguar. Cumprimenta a bola, um beck, curte um rap aqui na roda. Zona sua, zona norte, cheiro forte da marola. Sete baixa sexta-feira, vou colando pra ser uma som. Tô com os faixas, mano, pras caixas na casa de pra rolando bom som. Meu mano é boca brava, não tomo água, só cachaça na camiseta. Vejo descendo outra garrafa, não rua, essa loucura, só os faixa preta. Só os faixa preta. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesmo, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesa, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesmo, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesa, só bebendo aquele trago. Quando eu peço os magos, logo depois de uns bagos, no encontro dos ferozes, o pico da pirâmide vibra. Doce doce ou doce amargo, criva sendo criva pago. Não pago nem o trago que me equilibra. E não é coisa de criança, a gente até fica com ânsia. Tem que medir na balança, pique, signo, libra. Novinha diz, sou calejada, mas muito é almejada. Caindo pelas beiradas, tá te faltando fibra. Saio pra beber minha bira, vira o tubo de ensaio. Mix no nosso caldeirão, João. Tô com umas quatro mina na minha mira. Bebe, bebe, nunca caio. Não tô no poço, posso enxugar as poção. É difícil, foda. Beber desse jeito e honrar com os compromissos. Ela atiça, mas eu também atiço. Sou distrito dos fritos, estava escrito do nosso feitiço. Fugindo das neuroses e outros querendo as doses. Salve pro mano fimose, hoje tudo tá normal. Mal e bem nas psicose, mal fica quem tem cirrose. Liricamente prose, ela teto piramidal. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesmo, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesa, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesmo, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesa, só bebendo aquele trago. Mais uma dose, esquenta a garganta em um segundo. Pique maçonaria, segue dominando o mundo. Chama só os malucos, quem não sabe. Se for na frente do opinião, atividade. Eu sei que eu devia descansar um pouco, mas fazer o que se eu tenho os amigos mais loucos? Sei que eu sou problemático, isso é fato. Na noite rasgando a neblina com os pilacos. Se continuar assim, hoje eu vou chegar loucaço. Demorou parte pra rave, na grama é de pé descalço. Se passando, se tá escasso, segue forte na sessão que eu vou seguindo nos contatos. Eleito, eitos. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesmo, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesa, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesmo, só bebendo aquele trago. O nome é doce, mas o gosto é amargo. Pra aguentar essa mesa, só bebendo aquele trago.